Firmo. Tráfego decolou à frente, era o perfil conflitante, agora livre de decolagem 140 com 8, geral. Obrigado. Autorizado direto conquista. Direto conquista, 2228, entregado. Grau 34, chame controle Salvador, frequência 120.8, boa viagem. Sideral 9975, boa noite. Estamos aqui nessa Tael Lenda Mótima, cruzando 1500. Sideral 9975, boa noite. Mancato Radar, decolagem, submanter o nível de voo 340, após cruzar 2000 pés, voe direto Lenda. Direto Lenda após 4000. Após 2000, direto Lenda. Após 2000. Será 9975 autorizando Mótima. Grande! Paulo aqui, opção Mike, opção de moto. XD Uniforme. Mike Hotel Uniforme. Mike Hotel Uniforme, prazer. Substituir o reboque da posição 10 do pátio principal para a posição remota 12 do pátio principal. Do 10 para a remota 12, autorizado, chama até Mike Hotel Uniforme. Mike Hotel Uniforme, sim. 09975, chama o centro Recife, frequência 251, alterna 3395. 251-3395? Correto. Prêmio 2228, chame o centro Recife em 288 até 260. 288-260, é isso? Correto. Obrigado, Valente. Victor, Mike Hotel de Fó, formando termo de reboque na posição 12 remota, parte principal. Gente, frequência livre, bom dia, Mike Hotel de Fó. Ok, bom dia. Salvador, é o TAN 3170, mete da informação Charlie, cruza 170 para 160. 3170, identificação de sua via para 12 mil pés, altímetro em Salvador, no 06, chegada a Mari. Partiu dessa via direto para 12 mil pés, no 016, na Mari, TAN 3170. Salvador, boa noite, é o 39483 da TES. Seria autorização Guarulhos, 300? três Guarulhos, número 1 para 4, é só um instante, por gentileza. Estou esperando, 9483. São 943 na escuta quadra. Prossiga. Salvador, Guarulhos, nível autorizado 300, nível 300, via Upper Zulu 10, após Taubaté. Decolando pista 10, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva pela direita. Cumpre o perfil da subida da Euleda, pós-Leda, direto à posição Motiva. Controle frequência 120.8, transponder 51116. Guarulhos autorizado, Zulu 10, no nível 300. Decolando 10, no perfil da saída da Euleda Motiva, aciona 51116, controle 120.8. Correto. Chame pronto para o espectro dentro da 9483. Mandará o 9483. Plantão Zulu 3 autorizado, chame táxi. Bota na Altana, 483. Estação 70, livre LS Free para 10, chama estabilizado no localizador. Livre LS reportará estabilizado, tá 3170. Zero, complete aproximação em LS, chama 2 Salvador em 118, decimal 9. 118, decimal 95, 3, 170. Torre Salvador, muito boa noite, Altan 3170. Está estabilizado no X-ray. Altan 3170, tráfego avistado. Cheque o trem de pouso, vento 150 graus, 612 nós, ajuste de altímetro 0 no 6, 1016, pouso autorizado. Trem de pouso, está 3170. 7-0, Solos 2-1, libere a pista direita, via Foxtrot, chame Solo 219. Machê, via Foxtrot, libera 219, obrigado, boa noite. Boa noite. Ô Salvador, muito boa noite, Trans 3170, livrou, nossa, escuta. Boa noite, Trans 3170, táxi autorizado Alfa, Juliet, Pat 1, remota 1, 3, remota 13. Alfa, Juliet, Pat 1, remota 1, 3, Trans 3170. Sub-19-4-8-3-1-3-3 a bordo, 3:55, alterna Confins. 1-3-3, Confins, 3:55, táxi direita via Índia, ponto de espera pronto, mantenha a posição, chame tua frequência 119, correção, 118, décimo 95, ajuste de altímetro 1016, boa viagem, tá 9483. Ajuste no 0-1-6, atendível táxi via Índia, tá mantendo no 0. Vamos lá, chama a torre, 3948, obrigado, boa noite. Boa. 7 à noite, acima de indicação, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 906, chegar na malha. 3.906 na malha, então 978. Boa noite, Alcântara 9483, ponte para não rosário, pronto. Boa noite, TAN 9483, autorizado a alinhar, decolar, pista no zero, vento 1, 50 graus, 8 nós, ajuste no zero, no meia. Ajuste no zero, no meia, para ele sair e decolar, não rosário, TAN 9483. Salvador, boa noite, 3520, informação Delta. 520, identificação, desça para 4.000 pés, altímetro em Salvador, 1096, chegar a Mari. Identificou, 4.016, 3520 na Mari. 9483, decolado aos 26, chame controle Salvador, frequência 120, último 8. Chame controle, eu tenho 9483, obrigado, boa noite. Noite. Salvador, boa noite, eu tenho 9483, 42000. 43, contato radar, radar colária, de Montanha 300, a ponto cruzar 2000 pés, beleza. Pode dormir, meu marido, tenho 9483. 3, chama centro Recife, 251-395. É, não copiou as mensagens, doutor, 9483. Chamei o centro Recife em 251, antena 3395. 1251, 3395. 9483, obrigado, tenha um bom dia. Azul 42, no meio, livre Eliette, chama estabilizado no localizador. Livre Eliette, vai chamar estabilizado.